Bravo, já acionou 0130, normal? Modo Charlie, Lima Kilo Bravo. Mantenha por espera no 17. Está mantendo 4000. Sente Tango India Bravo, mantenha a posição. Mantenha, Bravo. LS Pista 10, Lima Kilo Bravo. Recebendo agora, 4300 pés. Escapa para Golf, fica atento ao Embraer no 45, que pousa no 10, a esteira é turbulente. Autorizado decolagem, pista 17, vento variável. Tango India Bravo, autorizado a decolagem, evite sobrevoo as aeronaves na área de manobra. Reporte. No solo controlado da Enrima, vento do aeródromo variável. Positivo, vai com o plano do F direto, cara. Gente, Tango India Bravo. Vai iniciar, India Bravo. O Vitor Mike Quebec ali mantém cabeceira 17, reporte pronto. Passaré 2230, solo aos 53, vive à direita, chame solo. 121, decimal 9. 219, 2230. Pode que Papa Golf, decola 253, chame controle, 120, decimal 8. Golf. Táxi, passageiro 230, táxi livre Alfa, Juliette, remonta 14. Alfa, Juliette, remonta no 4, 2230. Vamos decolado, vai ser que agora o cruzamento da pista no 7. Gente, Tango India Bravo, decola 253, reporte controlado na RMA. Controlado na RMA, India Bravo. Radial ideal de saída, Golf. 242. 427. Recebeu Golf Mike. Recente, linha do litoral, reporte farol da Itapuã, mais Golf Mike. Agenda 17, vento variável. 4463, prossiga. Chama cedo? Passando 170, pode chamar agora na frequência 125, decimal 1, altera 13325. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Golf tem condições de voar na proa 235? Positivo, sem restrição? Sem restrição na 235, caso de falha, 30 milhas em rota. Ok, caso de falha, 30 milhas em rota, subindo agora para o 080. Olha, dá pra gente autorizar a voadona, o Lima Kilo Bravo? Kilo Bravo, mantém ainda a proa de Itapi. Bravo, controle Salvador, Papa Tango Victor, Mike Quebec, decolou, não se escuta. Papa Romeu Serra, Papa Juliette, desça 4000 pés, ajuste 10, 15. Romeu Serra, Papa Juliette, desça 4000 pés, ajuste 10, 15. 4000 com... Papa Juliette. Continua aquilo Bravo, vetoração para o sequenciamento, vai na proa 070, desça 2000 pés, ajuste 10 no 5, rebote localizador. Queda proa 70, ajustada 1015, desça 2000 pés, o Lima aquilo Bravo, vai formar o localizador. Papa Romeu Serra, Papa Juliette, reduza 2009, número 2 na aproximação. 2209, Serra, Papa Juliette, com número 2. Vitor Mike Quebec, corredor Axel, número 10, reporte Farol da Barra. CMPS, reporta lá, Farol da Barra, Vitor Mike Quebec. Fortaleza, muito boa tarde, web 6721, tá no parqueado 04, autorização para Paulo Salvador, autorização para Fortaleza. 941. O 941, boa tarde, chegada a Mário, desse o 060. 060 na Mário. Para a subida Momo, web 6721. Alternativo, prepara Momo 6721, senhor. Muito obrigado. Magoff Mike, para o circuito de tráfego, chame Torres 86. Ai, que grato, amigo. Torres, Salvador é o Patatapá, Mike Golf Mike. Prossiga, Mike Golf Mike. Ok, já passou o parque de Tuaçu, tá fazendo 107, tá pouso no parque 5. Papa Romeu Serra, Papa Juliette, vetoração sequenciamento, direita para 230, limite o localizador, desça 3000 pés, ajustado 1015. Direita 230, limite localizador, desça 3015. Lume 00, chega na Mar, desceu 090. 3566, reduza 2109, número 3 na aproximação. Reduzindo 2109. Assinando transponder 5047, controle 120, decimal 8. Está autorizado conforme a nota do plano, Upper Zulu 1900, 330 para o web 6721, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti 5047, 1208 é o controle, web 6721. Correto, portão 4, chame pronto, pushback, web 6721. Chama lá quando pronto no 04, senhor, muito obrigado. Paulo, é o 6741, pushback, estacionamento, zona 0. Autorizado, web 6741, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6741. 709. 179, Serra, rapaz, aliás. Salvador é o voo 1924. 1924, chegada a Mares, desça para o nível 100. Papa Romeu Serra, Papa Juliette, para o localizador, na curva esquerda, pro 140, reporte estabilizado, desça 2000 pés, ajustado 1015. Esquerda 140, descendo 2015, reporte estabilizado, localizador, Serra, Papa Juliette. 3566, após ETAP, desça 3000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Após ETAP 3000, reportará o TAM 3566. Curso localizador, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, complete LS, torre 186. Meta 186, muito obrigado. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. E após Elefa, direto Vitória da Conquista. Aciona 5013, controle 120.8. Para ingressar na base A, direito da 17. Bravo, sir. Passarela, remoto no 4, chame pronto, pushback. Solo Recife, Salvador, Montes 4089. 4089, boa tarde. Para Vitória, copiou 360. Tá pronto. Autorizado, azul 4089, torre nível 36200, aerovia Peru Whisky 50, você falou da 10, curva direita na subida Tael, após Leda, após direto Eudes, aciona 5034, controle 120.8. Obrigado. Tael, Leda, Eudes, 5034, transponder e controle 208. Aerovia Upper Whisky 50, transponder 5034. Upper Whisky 50, 5034, transponder. Correto, azul 4089, chame pronto, pushback. Vou chamar, obrigado. Você mestrou 0015. 9015, pode ser, rapaziada. 3015, reportará. Toma a base da direita do 17, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, ciente, reporte final do 17. Se atingiu 90.090, mantenha gol 600. Bata com o ciente para o táxi. Autorizado, parte principal, de Alfa, considera 2186, ajuste no 0 no 5. É um bom voo e boa tarde, web 741. Ponte Alfa, 10186, 741, bom dia. O 059. Voltando. Gol 1941, desça 2000 pés, ajuste 105, reporte localizador pista 10. 2015, chamada estabilizado, gol 941. Doutor, autoriza nível 160 para o Recife 5490. 5490, chamei Recife direto, solicite aquele centro, tem um bom voo. Ah, tá, sim, muito obrigado. O Bravo, solo 05, informa um passo que ele diz aí. Cliente prossegue a próxima direita, estacionar a frequência livre. O céu também. Equipamento? Cliente, a prosseguir para CIA, Grupo Zulu, 500 pés. Reporte, vai via Paripe, o Romeu Oscar Bravo, aciona o código 0131. Cruzado. 1600, desça 050. 0050, agora 1600. O voo 924 vai seguir o 6. Desça até o 090, voo 924. Romeu Oscar Bravo vai via Paripe, acione o código 0131, o seu normal. 6, complete, final ILS, torre 18-6. 18-6, até a decolagem. É. Prato. Flávio 6741, não mantém ponto de espera da 1-0. Mantém visual para trás para o final. Gol 600, após ITAP, desça 2000 pés, ajuste 015, reporte localizador. Após ITAP, desce para 2000 pés, 1015, reporte localizador, estabilizado agora 600. Gol 24, desça nível 050. 0-0-9-2-4. Externo baixado e travado. Santos 566, continua a aproximação, aguardo pista livre. Guardo. Terra Papai Juliette, sala 08, poderia confirmar o pátio do Jair? Ó, o pátio da geral, senhor. Gente, aí vê direita, chame solo. 1, 2, 1, decimal 9. Pra direita, decimal solo, 2, 1, 9, certo, autorizado pouso com 0, vento 1-0-0, grau 079. Livre, pousou, pista 1-0. Boa tarde, táxi autorizado via Alfa, pode próxima à esquerda, via Kilo até o pátio 3. Alfa, Kilo para o pátio 3, geral, pela pátio 10. Salvador, boa tarde, voo 1697, informação Oscar. 1697, boa tarde, chegada a Mária, desceu 050. Desceu 050, voo 1697. Controle de Salvador, boa tarde, trip 5240, informação Oscar, voo na Proa Diamã. Trip 5240, Proa Diamã, desceu 080. 080, trip 5240. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 754, da informação ativa, autorização, se abra o Kilo Golf. Gol 754. 4. Beto para o hangar no CIA, reporte na final. Zero, só um minuto, coordenação, 174. Agora. Após o pouso do Boeing 737 da Gol, autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. Faz a passagem do tráfego na, da Gol, a linha mantém na 1-0, 74. Gol 941, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0, grau 052. Livre pouso, Gol 941. Oscar Papa Golf, fechando agora o centro Recife na frequência 1251, alterno 260. Obra. 5240, desça nível 050. 050, 35, 240. Comandador, pistão 0, Golano 600. Gol 600, complete final ILS, chame torre 186. 286, Golano 600, para trabalho. Autorizado, pêndulo 10, até Neuma, apoio direto, decolada 10, com curva esquerda na Puca, transição Zipar, aciona 5051, controle 120, décima 8. Autorizado, ALM, cabeceira 10, utilizando manobras. Neuma, até 10, nessa ativação. Depois é direto, decolada 10 com curva esquerda, Puca, Zipar, na saída 5051. É o transponder e o controle 20, décima 8. Correto, Golano 754, portão 8, chame pronto, pushback. Chamarado. 3566 via Juliette, portão 01. Via Juliette, portão 01, 3566. Guarda, Golano 600, visual. Tem, fazendo aproximação, aguarde pista livre. Guarda, pista livre, Golano 600. Golano 941, sala 013, via direita, chame solo, 121, décimo 9. 209, Golano 94. Objet 6741, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 069. Agir de manobras, informa um Boeing 737 passando uma cabeceira. Vai iniciar, né, 741. Alfa, foi Juliette para o portão 612. Alfa, Juliette, 612, agora na nossa. Golano 600, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 059. Livre pouso, pistão no zero, Golano 600. Webjet 6741, decolada 14, chame controle 120, décima 8. Controle 108, Web 6741. Controle Salvador, boa tarde, o FDS 6741, vai passar 2000 pés na Dael. Web 6741, boa tarde, contato do radar, saída Dael. 6741. Trip 5240, desça 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporte localizador, pistão 0. Desce para 2000, ajustado 1015, reporta ali no localizador da 10, 5240. 924, estabilizado, avistando. 924, complete LS, chame torre 1186. 186. Controle UF-7741, solicita se possível voar direto Leda. Proa de Leda 6741. Proa de Leda 6741. 00, solo 16, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Livre à direita, solo 219, Golano 600. Golano 924, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 069. Livre pouso 924. Reporte da Juliette para ingresso. Gente, livre via Alfa, repórter da Juliette para ingresso, Golano 600. siga. Confirme a localidade. A informação ótima. Você me chamou, Saulo? 4089. 3. Bem batido. Livre, chame táxi, 4089. Chamado. 1900 via Juliette, portão 09. Pouso. Zero via Juliette, portão 09. Via Juliette para 09, agora 600. 3804, desça para 2000 pés, chegada a Mare 1015. Descendo para 2000 pés, na chegada a Mare 1015, está sendo a informação Oscar. Cruza ao nível 8, 180 de acesso. Trip 5240, localizador. 1186. 186, obrigado. Gol 697, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, gol no 697. Charlie Alfa Tango, cheque modo Charlie. Torre Salvador, boa tarde, 5240 da Trip, transfere ILS 13 milhas. 5240, 17105, reporte baixar travado. Reportarei. 1642. Afirmo. Confirme sua altitude. Está mantendo 500 pés. Sede. 2 quilos, mantendo 1000 pés abaixo do seu, não interferirá com o seu tráfego. Tá, tem colocado a TQS. Checos em November 085. Está autorizado, igual da 17, com curva à direita na subida Coral. Aciona correção, igual da 17, com curva à direita, corredor Axé. Inicialmente litoral, aguardando a liberação do controle. Aciona transponder 5057. Controle 120, decimal 8, torre 118, 6, Ecos 1 November. Jet 6741, chame Recife 1251. Recife 1251, F6741. O Web 6721? Correto, o Ecos November está livre a acionar. E para o táxi vai chamar a torre 18, decimal 62, ajuste chama 0 no 5, informe PLB. 7, tamo bom e boa tarde, Ecos November. Tá bom, 924. Do November, autorizado o táxi, tem precisão da 17, reporte pronto. 4, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, chama antes da Juliette, 924. Solo Web 6721. Prossiga. Queria confirmar o código de transponder, é 5047 para nós?